Em combate, várias habilidades retornaram de Arkham City. O atordoamento com capa, o nocaute instantâneo, o multi-nocaute no chão, a quebra de armas, o ataque aéreo. A lista segue em frente. Uma adição significativa é que agora é possível ver quanto falta para o medidor de habilidades ser preenchido para usar as habilidades especiais, o que é muito bem-vindo porque deixa bem claro o bom desempenho do jogador em combate. O jogo removeu o enxame de morcegos e no lugar dele veio a habilidade de pegar tacos ou canos como arma. Eles podem passar pelas barreiras de certos inimigos, em compensação desgastam com o uso, quebrando depois de 5 acertos. Não é tão estiloso quanto o enxame de morcegos, mas é tecnicamente bem útil. Outra habilidade nova é levantar inimigos caídos, mas ainda não nocauteados, para realizar uma surra neles, o que é muito útil para aumentar o contador de acertos e continuar a sequência de golpes. Um recurso novo, não relacionado às habilidades, mas ainda em combate, é que algumas partes do cenário podem ser utilizadas para causar nocaute instantâneo. E ainda que só possam ser usados uma única vez, dão muito XP e as execuções são muito satisfatórias. E outra adição muito boa é que, além das habilidades especiais, cada aparelho de uso rápido no combate possui um uso aprimorado. Mas isso vira assunto para depois. Em inimigos, ainda existem os capangas regulares. As adições são que, agora eles realizam uma investida que não é contra-atacável, para isso o jogador precisa executar uma esquiva em direção a eles para subjugá-los. Também que eles tentarão agarrar o Batman, mas que pode ser contra-atacado. E mesmo que o jogador seja pego, o contador não zera de imediato. Basta esmagar o botão de atacar para se libertar. E outro comportamento novo é que eles ficam todos retraídos quando falta apenas um acerto para serem nocauteados. À disposição deles também estarão os canos ou porretes, bastões de choque, armas de fogo, escudos, caixas ou tanques de propano arremessáveis. Os especialistas de combate também retornam, agindo da mesma forma. O que é novo é que agora eles realizam um ataque aéreo, contra-atacável, pelo menos. Em novos tipos, um deles é o médico, que é capaz de reanimar até outros 3 capangas nocauteados e ainda dispara em outros capangas uma proteção de choque que os tornam imunes a ataques diretos e contra-ataques, precisando do uso da batigarra para desfazer a proteção. Os capangas blindados foram substituídos pelos brutamontes, que também não podem ser atacados diretamente, mas são vulneráveis à maioria dos aparelhos, podem ser surrados ou derrubados na hora com um nocaute instantâneo. Alguns brutamontes ainda podem estar equipados com facas ou luvas de choque. As facas funcionam exatamente iguais às facas dos capangas normais ou às lâminas dos especialistas. Precisam ser desviadas. Já as luvas de choque os protegem de ataques diretos e são desativadas se forem atingidos por uma carga elétrica remota. Uma particularidade dos brutamontes da milícia é que eles precisam de 2 nocautes instantâneos para serem derrubados e alguns podem estar equipados com escudos.